2 cartões de crédito, 2 de débito, transferências para familiares, assistência médica em casa e manutenção da conta. Por apenas 6€ por mês. Poupe dinheiro à sua família e seja cliente frequente do Millennium BCP. Confie no banco que lhe quer bem. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Sujeito em gosto de selo. Lá ganhar isto Portugal. Se Portugal for campeão do mundo, o Feira Nova devolve-lhe o valor total dos plasmas, TVs, computadores, som e eletrodomésticos que comprar até 7 de junho. Se ganhar a meia-final, devolve-lhe metade e 25% se ganhar os quartos de final. Agora tem ainda mais motivos para torcer. Compre no Feira Nova Electric Co e acredite, Portugal pode ganhar tudo e você também. Consulte o regulamento disponível nas lojas. Olha-lhe, acabou agora mesmo de passar por um. Não há problema, siga que há mais. Olha ali um à direita, olha ali do outro lado. Vê, na rua de cima há pelo menos 3. Olha aqui deste lado, um a seguir ao outro. Tal, tal. E vê ali ao lado da paragem do autocarro, mais outro. É muito fácil de encontrar. O Vodafone Direto está à venda nos quiosques, papelarias e nas estações de correios. Mais perto, mais simples. Fala 11,99€ por minuto e envia SMS a 5,99€. Vodafone Direto, para quem menos é mais. Crédito Habitação BPI. As soluções mais completas. E um spread muito pequeno. Alô? Ouça com muita atenção. O gatinho da Dona Alzira, o Tareque, está nas nossas mãos. Ou paga 125€ até amanhã. Ou o gatinho lerpa, ouviu? Oh, João, és tu, não és meu Mariola. Para que é que tu queres 125€, meu maroto? Começa a juntar uns trocos. O novo Ford Fiesta só custa 125€ ao mês. Chave na mão e vem super equipado de série até com o iPod Nano. Veja o teu concessionário Ford. Ford Options a 2 anos com entrada de 3.495€ e valor futuro mínimo garantido 9.179€. TAEG 8,365%. Eu gosto quando tudo é tratado de forma simples e rápida. De poder escolher o montante e a mensalidade. Que me permitam ter sempre as contas certas. Ligue já 808-225-225 e construa um crédito à sua medida com Cofidis Conta Certa. De 500 a 4 mil euros, você é que decide quando quer receber e a que velocidade quer pagar. Depressa ou devagar. Ligue já 808-225-225 e em apenas alguns minutos tenha a sua resposta ao telefone. Cofidis. O crédito por telefone. Já sei o que vamos fazer no dia da criança. Pegamos na Leonor e fazemos a rota gastronómica do Douro Sul, com passagem pelos principais monumentos. À tarde vamos à exposição de carros antigos e acabamos com uma ida à ópera. O que é que achas? Acho que devíamos fazer um plano B. No Dia Mundial da Criança, os pais da Leonor vão oferecer-lhe um plano BES Júnior. Entram com 10% do capital e o BES com o resto, para começar logo a render a 100%. E a Leonor ainda ganha um dos 60 mil prémios que o BES tem para oferecer. É por estas e por outras que toda a gente devia ter um plano B. Quem sabe, sabe. E os pais da Leonor é que sabem. Tenha uma boa noite ao som do comercial e agora do António Sérgio. É sexta-feira. Olá, boa noite. É sexta-feira, portanto não é ainda sábado. O sábado será a noite onde teremos... Epá, está aqui... Houdini Blues. Os Houdini Blues, exato. Eu nem sei o que vai acontecer, mas pronto, mágica, certamente. Magia certamente. Vai acontecer, certamente. Ana Cristina Ferrão é quem convida. Queria só chamar-te a atenção, queres uma novidade? E assim... Isto está com um delay que eu disse que era uma novidade e ficou novidade. Ah, é o efeito. São os tais 300 quilómetros. Não, é um efeito especial. Este é Lisboeta, nitidamente. em sítio bem longínquo do estúdio da comercial em Lisboa, vi hoje uma menção a nós os dois. Ou a nós os dois enquanto pessoas da rádio comercial. Era um ouvinte da Madeira, curiosamente, portanto, que nos apanha na net. Sim. E que, em mail para um amigo dele, que era um técnico com quem eu estava a trabalhar, dizia que adorava as passagens de hora, especialmente, também prezava muito a do João Vaz para a Marta, portanto, aquela das 20, mas principalmente... Claro que a do João também, mas principalmente a da meia-noite, porque o alegrava imenso. Agora imagina, já estamos a dar alegria às pessoas, o que é um bom sinal. Da Madeira, é ótimo. E então tu interceptaste esse e-mail? Não, ele disse-me, a pessoa técnica que foi o alvo desse e-mail, disse-me, pá, vê-te bem que vens aqui tu e uma tal Marta, e fez assim, disse Marta Santos. Pois, que é a nossa colega do Porto. Epá, é que vem aqui um gajo, meu amigo, a dizer que uma das coisas que o diverte para eu ouvir também, não sei, é a passagem, o que é muito curioso. Aliás, era então, passagem, um beijo até à Madeira. Exatamente, eu dois. Estou completamente babada. Noite feliz, até amanhã. Até amanhã, António Sérgio. hora aqui estamos. Meia-noite ou qualquer coisa mais. E às três, antenas da Rádio Comercial. A alegria de vos reencontrar no éter, porque é aí que a gente se reencontra. E António Sérgio nas horas. Boa noite. Yeah. que é a dupla, aliás, a tripla hora de António Sérgio na Rádio Comercial, a edição de sexta-feira até às três. Para nós foi um privilégio, não sei se para vocês também foi, esperamos que sim. Exatamente, o título de abertura Country Girl para o novo álbum dos Primal Scream, já havia saudades por aqui. O álbum chama-se Riot City Blues, parecem de regresso em grande forma, foi Country Girl. Sete músicas em oferta, o ótimo, segue o que sentes. Pearl Jam. These words Primeiros títulos é oferta, o Ótimos, são os 7 nesta hora. Ótimos, segue o que sentes e logo para a recordação de Binaural dos Pearl Jam. Nothing as it seems. E o fatal, pelo menos estando o Sérgio por aqui, Sleight of Hand. Bons grandes tempos dos Pearl Jam. Triple Hour de António Sérgio na Rádio Comercial, edição de sexta-feira. Já temos a oferta, ótimos. Só falta ter pelo no braço para que ele se arrepie. Foram dois temas para o Spoil de Jam, a recordação do álbum Binaural, Nothing As It Seems e Sleight of Hand. Não quer pagar menos pelo seu Iveco Daily? Claro. Então opte pelo nosso financiamento. É a solução para pagar menos pelo seu Daily. A Iveco vai surpreendê-lo. Pronto, compro. Campanha válida até 30 de junho para todos os modelos Daily. Limitada ao estoque existente. Para mais informações, consulte o seu concessionário Iveco Daily. Bem, este estádio é um espetáculo. Senta-te rápido antes que encha. Reservei dois lugares na bancada central. Epá, mas isto é mesmo grande. Vê-se mesmo bem. É um LCD. Ah, não vale mexer. É um Samsung 32 polegadas. No Millennium BCP não pago juros e só pago 117 euros por mês durante um ano. Joga em casa com o Millennium BCP. Veja Portugal em grande. Millennium BCP. A vida inspira-nos. TN 0% TEG 4,04%. Financiamento a 12 meses. Encargos iniciais não financiados. Rádio Comercial. Ok, nós sabemos que as calças eram medonhas. E que os cabelos, bom, os cabelos impunham algum respeito. Tudo certo. Mas agora veja lá se consegue ouvir esta música sem cantar. Whitesnake, ao vivo em Portugal. 14 de junho, Coliseu de Lisboa. Com a garantia Rádio Comercial. É a noite de sexta-feira, António Sérgio, nas horas até às três convosco. É também a noite da despedida das rubricas fixas, a primeira das quais diz adeus à 1h40, a viagem downtown. Não sei se conhece ou se está habituado ao nosso hábito das quartas à noite, aconteceu ontem, com Wild With para Jeffrey Lee Pierce, o saudoso vocalista ou ex-vocalista dos Gun Club. Mas, habitualmente, à quarta-feira à noite, e já lá para a última hora, temos uma rubrica chamada Santuário, onde guardamos o que não queremos esquecer. Se alguma vez quiser ouvir Smashing Pumpkins como nunca ouviu, experimente a próxima semana. vai desde 1989 até 94. Chama-se Sunshine of Your Love. A collection of demos, outtakes and unreleased songs. The Smashing Pumpkins. I have been listening to the wrong radio station. Can you hear? Ben Harper. Of the Gun. Até às 13, a companhia da edição de sexta-feira, António Sérgio, nas horas Rádio Comercial. Crédito Habitação BPI. As soluções mais completas. E um spread muito pequeno. A FNAC recomenda Gnarls Barkley, o disco mais surpreendente do ano. Gnarls Barkley, número 1 em Inglaterra. Gnarls Barkley, CD já à venda. Caros clientes, pedimos a vossa atenção. Foi encontrado um spread muito pequeno de apenas 0,29%. Se está à procura deste spread, por favor dirija-se a um balcão BPI o mais rápido possível. Obrigada. O BPI tem o crédito habitação de que está à procura, com as soluções mais completas e um spread muito pequeno. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI. Rádio Comercial Noite dentro da edição tripla de sexta-feira com António Sérgio nas horas. Este é um tema bem curioso que vamos rodar a seguir. Merecia ser inscrição da agenda dos nomes novos, porque o grupo nunca tocou por aqui, no Velho Vague. O tema é que é para muitos subajamente conhecido, escrito por, ou composto por Vince Clarke para um tempo glorioso da sua carreira com os Yazoo. E aqui, recuperado pelos Novel Vague, Don't Go. Coming from the city, walking to the door. I turn around when I heard the sound of footsteps on the floor. De Vince Clarke para o repertório do Yazoo, aqui a recuperação surpreendente para Don't Go, os Novel Vague. Aliás, isto era um single, depois chegou nos, felizmente, um álbum chamado Bande à Part, onde os Novel Vague fazem uma série de outros estragos, por exemplo, The Killing Moon. Thank you. as últimas ofertas desta hora da Ótimos. Segue o que sentes. Dois títulos para Nouvelle Vague, álbum Bande à Part, Don't Go, de Vince Clarke, e The Killing Moon, de Ian McCulloch, Echo and the Bunnymen. Foi bem divertido ouvir. Comercial. Toca animais. Gosto de vir trabalhar alegre e gosto de dormir embora feliz. Rádio Comercial. Toca animais. Rádio Comercial. Toca animais. Em Campo Maior, Castelo de Vide e Elvas 98.9. Se já explorou a Toca do Lobo, então está convidado para um banho de luar. Aos sábados na Rádio Comercial, é tempo para a fala da tribo. Amanhã à noite, e a partir de meia-noite e 25, sensivelmente, Ana Cristina Ferrão convida os Udine Blues a estarem em estúdio aqui na cabine da Rádio Comercial. Entre muita conversa, certamente, uma série de escolhas musicais que esperamos não se esqueçam de trazer de casa, ou pelo menos de anotar em papel, para nós podermos socorrer-nos delas, e o som, naturalmente, dos Udine Blues numa versão específica para este estúdio e para uma apresentação semi-acústica. O acervo é cada vez maior e notável também no que diz respeito à memória da fala da tribo. Vamos relembrar aqui a presença dos Gomo. I Wonder. Much slow. Maybe it is time to make a change. You think about living to another stage, but then you realize that you couldn't fake. You said you were sorry, but now it's too late. And I wonder, you came into my life like thunder, and then you turned me down. And I wonder, you came into my life like thunder. I wonder, wonder why you didn't leave me sooner for that guy and made me feel so low while you were I never meant to hurt you so much. I thought my love was enough to make you smile for all my. Like thunder, and then you turned me down. And I wonder, you came into my life like a thunder. I wonder, wonder why. Na cabine da Rádio Comercial. Durante uma sessão da Fala da Tribo. A Fala da Tribo volta amanhã à noite, a partir da meia-noite e 25, com a Ana Cristina Ferrão a convidar. É do Lobo. A convidar, dizemos, o Danny Blues. Como foi uma versão entregue por aqui, não é igual a qualquer outra de I Wonder. Até mesmo os Granddaddy, se ouvissem, tinham ciúmes. 14 minutos para a uma. Recordação: On the Ropes. On the Stuff. The On the Stuff. Take these words and stick them in your head. Now roll them round until you can't forget what's said. Take this time to lie about everything, about who you are and who you've been. Don't let the world get in. It's happened to me. Seconds out, you wanna know what this fight's about? Commerciality over, I can't win out.

recuperação de mais uma hora de António Sérgio na Comercial, neste caso a segunda edição de sexta-feira até às três. Turn Into é mais um single e o conselho é Turn Into Yeah Yeah Yes. Rapidamente a agenda de nomes novos, escreva mesmo vermelho se não tiver nada mais à mão. SAP, escreve-se PSA 2 P's. O P deve ser mudo, como é habitual. SAP. Tricycle. Inscrição da agenda dos nomes novos, o projeto SAP, com um título apenas, depois outro rodará em breve. Tricycle. Alô? Ouça com muita atenção. O gatinho da Dona Alzira, o Tareque, está nas nossas mãos. Ou paga 125€ até amanhã, ou o gatinho lerpa, ouviu? Oh, João, és tu, não és meu Mariola. Para que é que tu queres 125€, meu maroto? Começa a juntar uns trocos. O novo Ford Fiesta só custa 125€ ao mês. Chave na mão e vem super equipado de série até com o iPod Nano. Veja o teu concessionário Ford. Ford Options a 2 anos com entrada de 3.495€ e valor futuro mínimo garantido 9.179€. TAEG 8,365%. Bem, este estádio é um espetáculo. Senta-te rápido antes que enche. Reservei dois lugares na bancada central. Epá, mas isto é mesmo grande. Vê-se mesmo bem. É um LCD. Não vão mexer. É um Samsung 32 polegadas. No Millennium BCP não pago juros e só pago 117€ por mês durante um ano. Joga em casa com Millennium BCP. Veja Portugal em grande. Millennium BCP. A vida inspira-nos. TN 0% TEG 4,04%. Financiamento a 12 meses. Encargos iniciais não financiados. Está agora a Rádio Comercial. Está muito bem, portanto. Começamos com os Balance Baixa numa série de 7 músicas, uma oferta da Ótimos. Ótimos, segue o que sentes. Honey, loving you is the greatest thing. I get to be myself and I get to sing. Primeira de sete músicas em oferta ao Ótimo Espreguinho na segunda hora das três de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial até às 13, a edição de sexta-feira. Como já perceberam por este silêncio e por estes ruídos de... Agora sim. Pay me my money down. Bruce Springsteen. Sorry. Pay me my money down. Pay me. Pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down.

Sintonizar Rádio Comercial. Rádio Comercial. E nós estamos por aqui convosco até às 13. É o Nas Horas de António Sérgio, edição de sexta-feira. If you feel like going down, so do I. Stick around, follow me, follow me, follow me. If you see a shooting star or a broken taillight on an old blue car, follow me, follow me, follow me. If you're looking for a sign, I hope it's mine. Follow me, follow me, follow me. Sometimes enchanting, sometimes reprimanding. If you'd like to be a child or lose yourself for a little while, follow me, follow me, follow me. Expectations, I'll leave it to your imagination. If you feel like going down, so do I. Stick around, follow me, follow me, follow me, follow me, follow me, follow me, follow me, follow me, follow me, follow me, follow me. Títulos em oferta de Ótimos na segunda hora das 3 de sexta-feira à noite, dentro comercial com António Sérgio. E para que recordar Steve Winwood, um músico que a maior parte das pessoas não conhecem, nós sim, há um fascínio muito especial pelo velho, passo o termo velho, mentor e vocalista e compositor principal dos Dream Syndicate, que nunca nos saem da cabeça. Steve Wynn, o álbum é de 94, saiu em fevereiro de 1994, contou com colaborações notáveis como as de Howie Gelb, Victoria Williams, Vicky Peterson e Susan Cowsill. Dois temas nas ofertas ótimos para Steve Wynn: Fluorescent, Follow Me, e um delicioso, vão perceber, Carelessly. Come on. Some restrictions. recordações duas para Steve Wynn, o álbum Fluorescent Carelessly e Follow Me, tripla hora de António Sérgio na Comercial daqui a pouco, mais 9 minutos sensivelmente. Há uma despedida e é relativa a uma das rubricas fixas por aqui, a viagem Downtown. Rádio Comercial toca animar em Mangualde, Carregal do Sal e Nelas 90.8. Demonstrate and replicate to set the tones. Se já explorou a Toca do Lobo, então está convidado para um banho de luar. Aos sábados na Rádio Comercial, é tempo para a fala da tribo. Amanhã à noite, a partir da 00h25, isto sensivelmente, Ana Cristina Ferrão volta às antenas da Rádio Comercial para coordenar a fala da tribo e convidar os Houdini Blues. Porque recordamos outra presença de há bom tempo atrás, mas também de boa memória. E é o som registrado aqui na cabine da Comercial, numa fala da tribo, Neon Road. Mercy came home today. She was wearing a long black dress with a hem that grew from the grave of a million murdered men. She came.

fala da tribo, não há, portanto, espaço para recordações na edição da manhã. Assim, vamos aproveitando alguns tempos livres destas últimas emissões, caso deste, por exemplo, com Placebo e a recuperação de Bruce Springsteen. The best music I've heard. Oh, yeah. Olá, o meu nome é Tosé. Trabalho na pizzaria perto de casa do Diogo Beja. É um ótimo cliente. Liga todos os dias e dá sempre umas gorjetas jeitosas. Ô Diogo, quando o meu filho nascer, vai ser o padrinho. Não se deixe enganar. Ele pode não ser bom cozinheiro, mas vai dar-lhe as maiores especialidades musicais. Ora, agora vou aqui preparar o meu batido de proteína. Pedidos para o almoço com Diogo Beja. Vá a radiocomercial.clix.pt e escolha um clássico e uma música nova. De segunda a sexta, a partir da 1 da tarde. Grande lata. Let's go. Downtown. É a primeira rubrica fixa da noite da comercial e o António Sérgio bem entendido a despedir-se. É o Downtown, a viagem Downtown, onde esta semana acompanhamos a música de Astor Piazzolla através das reinterpretações de Gideon Kramer. O álbum chama-se Looking for Esther, ou Astor, quem sabe. viagens downtown terminam hoje por aqui, como aliás todas as rubricas fixas o vão fazer nesta noite de António Sérgio nas horas da comercial. A edição de sexta-feira, o mesmo vai acontecer já a seguir, quando retomarmos a hora, logo às duas, com Debaixo da Língua. Viagens downtown, nesta semana a música de Astor Piazzolla, revisitada e reinterpretada por Gideon Kramer. Entre aquilo que sonoramente pode ter aparentado uma seca, esperamos que alguém tenha extraído algo que tenha valido a pena. Foi a nossa ideia. Keep this frequency clear! Sons. Sons para nos acompanhar até. Sons para nos acompanhar até às duas. E que grande confusão e cacofonia que para aqui se sucedeu. Do Rudy Callum. É o novo Keep Breathing. Keep Breathing. Sons dos Dorothy Calamão acompanharem-nos até às duas. É Noite Dentro, Rádio Comercial. António Sérgio nas horas. Trabalhar com alguns bancos é como desfolhar mal me queres. No Millennium BCP, queremos bem aos clientes frequentes. Damos-lhe dois cartões de crédito, dois de débito, transferências para familiares, assistência médica em casa e manutenção da conta. Por apenas 6 euros por mês. Poupe dinheiro à sua família e seja cliente frequente do Millennium BCP. Confie no banco que lhe quer bem. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Sujeito em custo seu. Uma marca belíssima, frigorífico fantástico, és a nossa fé, máquina real. Vamos lá ganhar isto, Portugal. Se Portugal for campeão do mundo, o Feira Nova devolve-lhe o valor total dos eletrodomésticos que comprar até 7 de junho. Se ganhar a meia-final, devolve-lhe metade. E 25% se ganhar os quartos de final. Agora tem mais motivos para torcer. Compre no Feira Nova Elétrico e acredite. Portugal pode ganhar tudo. E você também. Consulte o regulamento disponível nas lojas. Vejo claramente. Vejo uns sapatos de salto alto em trânsito para o meu armário. Vejo uma aparelhagem a emitir boas vibrações. E vejo até as compras do supermercado a ir da casa de Plutão diretamente para a minha. Por isso tudo... É bom saber que o futuro traz dinheiro. Faça como a Clara. Use o cartão BES Futuro e receba uma percentagem das suas compras ou consorte o saldo do seu cartão. BES Futuro. O cartão que traz dinheiro de volta. Quem sabe, sabe. E a Clara é que sabe. TAE 22,78%. O relógio já marcou 2 horas há um pouquinho atrás. 30 e tal segundos. Tenha uma boa noite. Sintoniza a Rádio Comercial. Tem, pelo menos na comercial, outro remédio, senão ouvir-nos até às 3. António Sérgio, meia-noite, 3, terça a sábado. Vá lá. Um pouquinho de paciência e tudo se resolve. Outra rubrica fixa que se despede debaixo da língua. Esta semana acompanhámos e vamos acompanhar também na semana que vem Big Ugly Mouth, Andre Rollins. If I had a lot of money, it'd be really cool if I went out and got like 50 zillion Smith and Wesson 357 Magnums and gave them to all these hot-looking women all across America. So the next time they're walking down the sidewalk, you know how it is, girls? You know, you're a hot-looking girl, you know, you walk down the sidewalk, and like about every 20 feet, some guy in a Harley shirt riding in a bad car drives by and goes, "Hey, mama, you know, suck my fucking butt, yeah. Hey, lady, suck my fucking cock." Like you're really gonna go for it. Like, wait up! You know, you're supposed to come running after the car. You know, that's the best thing I've heard all day. Real class act, those chicken shit, 285 pound, homicidal, drug crazed bruisers. But anyway, it would be so fun. You gals, wouldn't it be fun if, like, "Hey, lady, tongue the hairs on my..." Shoulder holsters. Beautiful women in business suits with shoulder holsters. I think it's hot. It just looks... It really appeals to me. something about that. The woman walking down the street, every day, Monday, at 8:30 a.m., she's walking down the street, she hits that one block, and her stomach starts to tighten, her hair on the back of her neck starts to stick up, she starts getting that ice water feeling all over, because there up ahead looms the construction site. And every single day, there's a whole crew of hard-hat, fat-bellied, workaholic loser men who are trying to do something. They don't mask their fear very well. If they had real balls, they'd take the service elevator down to the ground and say, "Hi, my name is Gerald. I've seen you walk to work every day. I'd really like to meet you. Hi, how do you do?" You know, they can't do that. They're 11 floors up with blow torches and radial saws and big belts, and they look like the guy in the Marlboro ad, and they got the hard hat tucked back, and they're bad as shit, and they got the camels rolled up in their sleeve, and they see the pretty lady walking down there every morning at 8:35 a.m., and they've been seeing the same lady for the last 150 days, because they've been on this project since the ground floor, and every single time they get to another floor, their insults get louder. When they were digging the foundation, the lady would walk by, and they just joke to themselves and go like, "Hey, you know, I had a pretty nice babe, huh? Yeah, she could suck my hog, yeah. Sit on my face, yeah." You know, they get to the first floor, you know, "Baby, yeah." The girls, they get higher and higher, they get farther away, you know. So now they're up on floor 11 and they're really hammering down on her because they're like, you know, 200, 300, 500 feet away, man, way away from reality. So now every morning it's getting worse because they're getting higher and they're making her feel lower, and she's walking down the street, and all of a sudden the wise guys from way up in the sky say, "Yeah, hey baby, suck my fucking hog, yeah! Hey lady, look at this, huh? Look up here, baby, yeah!" I never understood for the life of me what the hell that was supposed to mean. Don't give me any hints, I don't even want to know. "Yeah, lady, suck my fucking hog, yeah! Hey, lady, suck the juice out of my butt!" And the one wise guy, the one insane dude, they always send out on the far girder, he's way out over the top, he's like, "Yeah, baby, hey, look at this rod, yeah, hey, suck my..." Whoa! She keeps walking, all the other guys are just like, oh my god, and she steps over the body, and she looks up, she catches one of their eyes and goes, "Morning, handsome." And she keeps on walking to work. I wish shit like that would happen every day. It never seemed to does it? No, it never does. It never does. The right people never get what they deserve. If the right people got what they deserve, then like cops would be like just exploding in a spontaneous combustion. Yeah. All the time. Alô? Ouça com muita atenção. O gatinho da Dona Alzira, o Tareque, está nas nossas mãos. Ou paga 125 euros até amanhã, ou o gatinho lerpa, ouviu? Oh, João, és tu, não és meu Mariola. Para que é que tu queres 125 euros, meu maroto? Começa a juntar uns trocos. O novo Ford Fiesta só custa 125 euros mês. Chave na mão e vem super equipado de série até com o iPod Nano. Veja o teu concessionário Ford. Ford Options a 2 anos com entrada de 3.495 euros e valor futuro mínimo garantido 9.179 euros. TAEG 8,365%. Bem, este estádio é um espetáculo. Senta-te rápido antes que encha. Reservei 2 lugares na bancada central. Epá, mas isto é mesmo grande. Vê-se mesmo bem. É um LCD. Não vão mexer. É um Samsung 32 polegadas. No Millennium BCP não pago juros e só pago 117 euros por mês durante um ano. Joga em casa com o Millennium BCP. Veja Portugal em grande. Millennium BCP. A vida inspira-nos. TN 0% TSG 4,04%. Financiamento a 12 meses. Encargos iniciais não financiados. Rádio Comercial convosco. Última hora de sexta-feira com António Sérgio, entre meia-noite e as 3, é este o hábito, a colher de blues serve-se, serve-se pela última vez esta semana, por volta das 2h40. Entretanto, há soltas por aqui. Donovan Frankenreiter, Move By Yourself. Thank you. But I couldn't just do what they wanted in faking. They said they'd be shocked if I could find another place to go. And then they said if I land, I'd just be left all alone. Believe it. Don't let them put you on a shelf. You got to move by yourself. Move by yourself tonight. You got to move by yourself. Move by yourself tonight. Sometimes they can't forget. Forget just what you got. So don't ever be somebody that you're not. When there's a choice you got to make, or do what you fear, don't hesitate. I will never forget what a friend said. His words keep ringing my head. He said, don't stop doing what you believe in. Don't let them put you on the shelf. You got to move by yourself. Move by yourself tonight. Move by yourself. Move by yourself tonight. Move by yourself, move by yourself tonight. You got to move by yourself, move by yourself tonight. Move on, move on. Writer, Move By Yourself. É a última hora de Sérgio, António Sérgio, na Comercial, edição de sexta-feira, noite dentro, meia-noite, três. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Ladies and gentlemen, welcome to the center of the universe. another being. Welcome to the center. Ah, wow, wow. Welcome. Welcome to the center. The center of the universe. The center of you. You could do one thing worse. Versus caught a car, spitting it out all over the place. Little dabs of the human race. Poor little dab. Right here at the center of you. Go to Epcot Center. Happy as a clam living in the epicenter. Never own a house or a car, I'm just a renter. Met my love at the prevention center. Welcome to the center. Amanhã fala da tribo a partir da meia-noite e 25. Ana Cristina Ferrão convida os Udine Blues. Não há tempo, portanto, para grandes recordações, aliás, praticamente nenhumas, a propósito, a recuperação dos Giant Sand e o álbum Tucson, Arizona Selections, cerca 1990-2000. Center of the Universe, deixem ver o que é que eu queria também rodar daqui. Music Arcade, exatamente, Music Arcade. E depois The Ropes, que nos habituámos a conhecer com os Pavement, a banda de Howie Gelb, Giant Sand. Played a game at the music arcade. how good I felt. Have you ever been lost? Have you ever been found out? Have you ever felt all alone at the end of the day? I'm talking about getting down. Take it easy, there's no one around. Just a mirror and you and me and a TV screen. Seleções dos Giant Sand com o subtítulo Tucson, Arizona 1990-2000, por aqui ficaram Center of the Universe, Music Arcade e, como tínhamos dito também, este Ear Ropes. Haunted. Yeah, but only captain for the few and fortunate to boast. Hanging by a thread, well out on the rope. Well, you got enough to hang ya, but you know better to stand still. All your lovers can remain here, but I guess you never will. There's so much left to shoot for. You look good moving in for the kill. Wash the dirt off later with some time and a little bit of soap. They dance around the bed. The willful wanton insider delivers desires to the heart and head. When it's time to fly, come morning, the spider smiles and says, by someone whom you felt so close. Either way, angel, you can keep your wings and the stuff you cherish most. As you settle in all demonstrate. Se já explorou a Toca do Lobo, então está convidado para um banho de luar. Aos sábados na Rádio Comercial, é tempo para a fala da tribo. Ana Cristina Ferrão volta ao ativo amanhã à noite, cerca da meia-noite e 25. Os convidados para a fala da tribo aqui nas horas de Adónio Sérgio são os Houdini Blues. Crédito Habitação BPI. As soluções mais completas. E um spread muito pequeno. A FNAC recomenda Niles Barkley, o disco mais surpreendente do ano. Niles Barkley, número 1 em Inglaterra. North Barclay. CD já à venda. Caros clientes, pedimos a vossa atenção. Foi encontrado um spread muito pequeno de apenas 0,29%. Se está à procura deste spread, por favor dirija-se a um balcão BPI o mais rápido possível. Obrigada. O BPI tem o crédito habitação de que está à procura, com soluções mais completas e um spread muito pequeno. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI. Rádio Comercial. Eu bem disse, daqui a pouco, escassos 9 minutos, há uma última colher de blues. Esta semana cruzamos maio com junho, mas a colher de blues mantém-se e a dedicatória B.B. King para a semana tudo mudará para uma colher de country, para que os tratamentos funcionem em alternância. E já que a FNAC recomenda, nós também recomendamos. As horas de António Sérgio recomendam... 9 Black Ops. Já existimos nos outros tempos de outras antenas, o caso da Best Rock FM. Neste caso passou para a última da comercial meia-noite 3, António Sérgio nas horas Everything Is. É o estreia para nós dos 9 Black Alps e notável Not Everyone e também Unsatisfied. Mas o tema fugiu. Aqui está. Black Ops. I have been listening to the wrong radio station. Can you hear? Um cão que sabe ler e escrever? Um homem que ladra e persegue gatos? Confuso? Tim Allen estava habituado a uma vida atribulada, mas nada o preparou para uma vida de cão. A Rádio Comercial apresenta O Rafeiro, em exibição com a garantia Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca animar. Toca animar. Coisa que me aconteceu. Uma companhia ideal. Toca animar. Uma rádio comercial. Rádio Comercial Toca Animar. No Cartacho e Entroncamento 99.8. Caros clientes, pedimos a vossa atenção. Foi encontrado um spread muito pequeno de apenas 0,29%. Se está à procura deste spread, por favor dirija-se a um balcão BPI o mais rápido possível. Obrigada. O BPI tem o crédito habitação de que está à procura, com soluções mais completas e um spread muito pequeno. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI. Rádio Comercial, ponto final da tripla hora de António Sérgio nesta estação. A edição de sexta até às três é o adeus também do tratamento a que diz respeito a colher de blues. Oh, thank you so much. B.B. King. Still enjoying yourselves a little. Thank you. Live at San Quentin. I need your help on this one then. You have to help me. I have to have your help on this one if you want the thrill. All right. That's all right. That feels all right to me. Right here. That's all right. Thrill is gone. Thrill is gone away. mesmo Cisco, ou melhor, na mesma prisão que sobrevisou Johnny Cash. Thank you so much, thank you. I do hope that you enjoy. B.B. King ao vivo em San Quentin. I said I could just go on and on and on, but I was told that it's time for lunch, so. Isto ainda é uma parte do The Thrill It's Gone. They say it's time for lunch. So if it's time for lunch. A colher de blues termina, entretanto, com Nobody Loves Me But My Mother. B.B. King. The King, after all. Thank you very much. We thank you. Beautiful day today, isn't it? Now, I've got some music, we call it blues. But it's supposed to be good for whatever ails you. Whatever ails you. It's like a good liniment. You take a taste of it and it's good for whatever ails you. So we should do something that might make you feel a little good. You know, most people think that blues is supposed to make you feel sad. Say it again, I didn't hear you. All right, good enough. Just want to make sure everybody knows that. But blues can be something to boogie on just like anything else. If you want to boogie, go ahead and shake what you got, you know what I mean. All right. But now some of it can kind of get down the alley like I'm fixing to do now. I'm going all the way down to the bottom. I'm going in the bottom now. But don't be afraid to say something if you feel like it. Just say whatever you feel. It's all right with me, all right? Thank you. Now are you ready? All right. You left me for another man, baby. This is kind of like. Tell me, what did he do for you? Yes, you ran away with another man, baby. I want to know, what did he do for you? Because now all of your money's gone, baby. And he ain't got no more use for you. But I was your fool, baby. Hey, I worked for you both night and day. Yes, I was your fool, baby. Yes, I worked for you both night and day. Oh, you know I had to be a fool, baby. Treat me this way. I got your letter this morning, baby, and I read every word you had to say. Yes, you know I got your letter early this morning, baby, and I read every word you had to say. You loved me like you say you do, baby. Then why in the world did you go away? Your letter said you was doing all right. I imagine you guys get some letters like this sometime. But then it read, please let me come back home. Yes, your letter said you were doing okay, baby. Let me come back home. So here is my answer to your letter, baby. I've been doing all right since you've been gone. me. Baby, either one you wanna do. Because you see, strange things is happening, baby. And some good happened to you. If you know you don't want me, baby, why won't you let me be? Oh, if you know you don't want me, baby, why won't you let me be? Because you see, it's better to live without you, baby, than to live on in misery. Me crying too. Yes, I said midnight, find me crying. Daylight catch me crying too. You better straighten your mind, pretty baby, 'cause something could happen to you. But my mother, and she could be jiving too. Yes, nobody loves me but my mother, and she could be jiving too. Now you know why I act so funny with you, baby. De mais uma rubrica fixa das horas de António Sérgio, no caso a Colher de Blues. Ao longo desta semana foi B.B. King ao vivo em San Quentin. Que as outras. E agora no comercial, essa noite começa com água e sal. Água e sal. Para dançar ou apenas bater o pezinho. Sábados, 22h30, com João Vaz. Água e sal. Água e sal. Como a água do mar. Que se vai entrar no estado. Despedida de mais uma tripla hora de António Sérgio na Rádio Comercial. Voltamos ainda amanhã porque é a noite de Fala da Tribo. Para o Deus aqui fica William Orbit do último Hello Waveforms. Keep tight. Take care. Até amanhã.